De volta à escola eu aprendo o que é certo. Vou levando um caderno, eu estudo aqui perto. Recordo agora o que a professora perguntava e os alunos calados não sabiam de nada. E a professora perguntava a, e, i, o, u, e os alunos respondiam. E a professora perguntava a, e, i, o, u, e os alunos respondiam. Todos comentavam grande pé da professora, que falava muito grosso e se irritava à toa. Com todos os alunos ela tinha marcação. Cada vez que ela pisava estremecia todo o chão. E a professora perguntava a, e, i, o, u, e os alunos respondiam. E a professora perguntava a, e, i, o, u, e os alunos respondiam. A todos os alunos prestem muita atenção, como se ensina uma nova lição. Se você souber, me responda por favor. Na bandeira brasileira confirme cada cor: verde e amarelo, branco e azul. E os alunos respondiam: verde e amarelo, branco e azul. E os alunos respondiam: respondiam de tudo, era só ela perguntar. Agora é sua vez, preste muita atenção, pra na hora da resposta não fazer confusão. O Marajá era caçado e se mandou do Brasil. Pra onde ele foi? O Marajá era caçado e se mandou do Brasil. Pra onde ele foi? A professora se irritou com tanta bagunça e disse para todos: não ensino aqui mais nunca. Vocês não aprendem nada e me fazem passar mal, só respondem besteira, isso é fora do normal. A professora dizia: turma do Nobral. E os alunos respondiam. E a professora dizia: turma do Nobral. E os alunos